estabilizado visual, gol Uno 592. Uno 592, completo final, chama agora tu, e na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Sou Salvador, mandei gol no 592, vai passar o Índia Serra, na sua escuta. Sou no 592, boa vento, 150 graus, 11 nós, todos autorizados, pista no zero. Índia de pouso, gol no 592. Hello, approach. Good evening, Argentina 19010. Argentina 19010, focus identification. Fly heading Bomedi for intercepting Bomedi 1. And descend the chief at level 050, transmit 71017. Descend fly level 050, QNH 1017. I'm flying direct for Bomedi position, Argentina 19010. That's it. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 7, com 592. 228, passa nível no 60, chama agora o centro Recife, na frequência 126.0, alterno 135.3. Recife agora 260353, boa noite, bom trabalho, senhor. Romeo, 190, 10, and I'll be saying to flight level 050. Descend now 2000 feet, 7101H. It's clear final approach and the contact establishment procedure. Understand, descend 2000 feet and clear for the approach on runway 10 in 1901. That's it. Salvador, muito bom dia, gol 1192, ciente da informação Charlie, para Recife. 92, tem essa cópia? Pronto, essa cópia, 1192. Já de nível 370 para Recife, decola da pista 10, segue da Puca, transição Caju, intercepta o telefone do 17 e segue. Controle Salvador 120-8, responda 5207. Autorizado Recife, nível 370, conforme rota do plano, decola da pistão no zero, desceu da Puca, Caju, apeso do Luno 7. 1208 é o controle, 5207 é o transponder, 1192. O 1192, cotejamento correto, chame para feedback, acionamento. Chama lá. Salvador, boa noite, é o Mike Bravo Romeu. Mike Bravo, prossiga. Ok, boa noite, Bravo Romeu, está parqueado aqui na posição número 2. solicita autorização. A aeronave está sendo rebocada para a remota 13, remota 13, da principal. Obrigado, Mike Bravo, meu pushback e reboque. Deixa meu término. Ok, autorizado a reformular término, reboque, obrigado. O 1992 na escuta? Na escuta, 1992. É chamado para iniciar o pushback, acionamento? A gente está com um problema aí no sistema da empresa, então vai demorar um pouco. Ok, tranquilo. A aeronave que vai ser rebocada vai passar a sua retaguarda. É, a gente está tranquilo aqui. Complete procedure and contact now tower 118.995. 118.905 with tower and complete procedure Argentina 19010. Thank you. Hello, tower. Good evening, Argentina 19010. Establish and localizer and runway insider. Good evening, Argentina 19010, wind 150 degrees, 10 knots, you are clear to land runway 10. Clear to land runway 10, Argentina 19010. Flight level 204, descending flight level 110, information Charlie, direct Tokyo. American line 229, squawk identification, descending to flight level 050. Mid 7017, it's clear, flight heading Duna intersection. Duna intersection, Delta Uniform November Alpha. On calm establishment procedure, ILS X-ray 1A10. Duna Delta Uniform November Alpha intersection, descend at flight level 050 American 229er, and I believe you said report established. 10 on the ground at 53, taxi via Alpha, Juliet, gate 10. Alpha, Juliet, 10, Argentina, 9010. And 229, request high speed, decent profile. It's clear, high speed. American line 229. Cleared high speed, decent profile, American 229. Torre Salvador, TAN 3520, informação Charlie, solicito da autorização de tráfego de uma pessoa nível 330. 3520, pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado, 370, 330 solicita? Apenas, se possível, 330. Autorizado, 330 para de uma pessoa, decolando a pista 10, saída PUCA, transição Caju, teste Antônio, Fórum Zulu 17, sai conforme rápido. Controle 120, decimal 8, transponda 5215. Autorizado nível 330 para João Pessoa, decola 0, PUCA, transição Caju, via para Zulu 17 após. 5215, transponder, controle 208. Correto, só 3520, tinha para o feedback essa carta. 01017. Altimeter 1017, descend and maintain 2,000 feet, American 229. Argentina 1981, confirm gate 10. Permanente, gate 10. Post Argentina 1910. Bravo Salvador, é o Papa Romeu, Mike Bravo Romeu, marqueado na remota 13, frequência livre, bom dia. Mete o Mike Bravo Romeu, bom dia. American 229ers localizer established. Russian station now doing intersection, complete procedure and contact now tower 118.95. 118.95, American 229er, good night. Outdoor tower, American 229er is localizer established inbound runway 10. Okay, 229, Roger to land on runway 10, wind 160 degrees, 10 knots. American 229 is cleared to land. Semana ao táxi, 1192. 7. Autorizado de TAP, gol no 171. Cuidado, TAP, gol no 172. Salvador, 3520, no gate 03 para despegue e estacionamento. Underground at 06, taxi via Alpha, coming back before taxi to Juliet. Alpha, Juliet, American 229, stay with you. You matter, listen. Call before Juliet, American 229. American 229 approaching Juliet. The American 229 maintain position, and after the Boeing off roll, continue attacks via Juliet and Juliet 11. Hold position now for outbound traffic. After outbound traffic, proceed position 11 via Juliet, American 229. 1192 está com 86 a bordo, autonomia de 4 horas e 6 minutos, alterna João Pessoa, pronto para o táxi. O 1192, contorno Pote, sigo o tanque, chama no ponto de espera pronto, ajuste 1017. Contorna, ponto de espera pronto, 1017 o ajuste, 1192. Táxi 3520, 2 horas e 20 autonomia, autonomia CO, 121 a bordo. 3520, chama no ponto de espera pronto, ajuste no 08. Tá 3520 no ponto de terra da 10 pronto. Tá 3520, autorizado alinhar e decolar. Estão a 0, vento no mesmo grau, 10 minutos. Autorizado alinhar, American 229er proceeding as cleared. Oh yes, hello, 229er. Roger, Salvador, bom dia, 1173. 1173, bom dia, pronto, cópia? Yeah. Já. 360 para Guarulhos, colega pistão na 0, saída Sanvo 1, lida transição Montiva. Interceptando, somos 1-0 e segue para o norte. Controle 120-8, transponda 5224. Autorizar 360 para Guarulhos, que é fala da 1-0, salvo Uno, Leda Motiva, emissora do Uno 0, com Fórmula Van, 208 controle, 5224 transponder, 1-7-3. Correto, 1-7-3, chamar para o pushback, somente. O gol 1-9-2 no ponto de espera está pronto. O 1-9-2 autorizado a linha e mantém pista no 0. A linha e mantém pista no 0, 1-1-9-2. 386, vou em ITAP. 386, está em ITAP, ficando para 050. Controle Salvador, da 3520, boa noite. Foi 3520, contato a radar na decolagem, submetendo nível 330 via saída PUCA. Autorizado VA. Jamo. Autorizado nível 330, direto no pro de Jamo, da 3520. Da 3520, vou em João Pessoa. direto no approach de João Pessoa, da 3520. Gol 1172, passador na completa final do procedimento, chama Garatoi, na frequência 118, décima 95. 118, passo gol 1172, obrigado. Controle, tira a restrição de velocidade, tá? Pele de restrição, tá 3896, tá acelerado a restrição de velocidade. 3896, tá, obrigado. Bom dia, vento no 50 graus, nós vamos pouso autorizado, pista na zero. Depouso na zero, vou no 172. 1192, decolou 18, chama no 208, boa viagem. 208, gol 1192, bom dia. Acione ele com isso. Contato o radar da colagem, submanta o nível 370 via saída PUCA. Via saída PUCA, sobe 370, gol 1192. 1250, chama agora o centro Recife, na frequência 12545, alterna 12685. Centro Recife, 3520, boa noite. Então, 3816, disse mantendo o mesmo pé e ajusta o altímetro no 0, no 7, após status Boizuna para sair do procedimento e como estabilizado. 2017, Zuna, com hora estabilizada no X-ray 3810, no meio da tá? Clearance, Argentina 1911. Argentina 1911, go ahead. Boa noite, Argentina 1911, with information Charlie. Position 11, I request clearance. Roger, how are you going to copy the clearance? Affirmative. Argentina 1911, you are approved to Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 380, takeoff runway 10 after takeoff. The departure is